Corta aqui pra mim, muito boa noite pro senhor e pra senhora. Estamos começando mais uma edição do Cidade Alérgica. Ainda está. E deixa, epa, pera aí que eu errei tudo. Corta aqui, corta. E no programa de hoje você vai acompanhar a história do domador que foi comido. Ele foi comido por um leão. O dono do circo já prestou depoimento à esposa do domador. Olha, ela tá arrasada. Só ontem o leão comeu o domador mais ou menos umas 3 vezes. Olha, você também vai acompanhar o resultado do estudo que foi feito pela Universidade Maranhense Rolando Lajota. A uma rola. A uma rola, é isso mesmo. Que fez estudos conclusivos sobre a semelhança entre uma nota musical, um pato e um Zé Sarney. Descobriram que a nota musical é filha da pauta, o pato é filho da pata e o Zé Sarney é um filho da puta. Olha lá, quase escapei do picota pra vinheta. Vamos agora falar do ladrão português, um cara bem de vida, bem apessoado, namorando uma argentina loura aí, espetacular. Só não é melhor que a mulher do Berimbau, não é não, Berimbau de Souza? Olha, Perreco, mulher do Berimbau não conheço não, viu? Me deixa fora dessa. Não é isso não, Berimbau, mas vamos continuando. Olha, o português estava lá com a argentina, a namorada dele. Aí ele lá, ô Mercedes, raciocina comigo, raciocina aí comigo. Mercedes, tira a blusinha pra mim, meu amor. E ela foi lá e tirou. E ele lá, agora tira a sainha, meu amor. E ela foi lá e ela foi tirando. Aí ele virou e falou pra ela, agora vai escutando você aí em casa, meu amigo, minha amiga. Ele virou pra ela e falou assim, amor, agora tira a calcinha. A namorada do português tirou, tá acompanhando aí. Aí a argentina virou pra ele e falou, e a hora, meu amor, e a hora? E a hora, meu amigo, o português estava sem relógio e decidiu assaltar a relojoaria. Olha, não temos mais tempo, infelizmente, para nada. A gente vai se despedindo aqui. Fique com Deus, um grande abraço e até a semana que vem. Até.